Panorama Agrícola para 26 de dezembro de 2013, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, hoje 26 de dezembro, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som dos trabalhos técnicos está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: quem ama o feio, bonito lhe parece. Na dica do programa, planeje a sua propriedade rural para ter água em tempo de estiagem. Na entrevista, novas variedades de uva para sucos e espumantes. E no panorama regional desta quinta, Chicão de Lages fala sobre a merenda escolar. Ligue 48-3665-5359 e envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Dica do dia. O que você, agricultor, pode fazer em relação à propriedade como um todo no caso de estiagens? Compreenda que a estiagem é um fenômeno cíclico característico do clima regional e que vai continuar afetando a atividade agropecuária. Assim, faça um planejamento, use cisternas e açudes, aproveite a água da chuva. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós conversamos com o novo gerente da estação experimental da EPAGRE de Videira, o químico industrial Vinícius Cagliari. Ele fala sobre novas variedades de uva, que em breve deve ajudar os produtores de sucos de uva e também de espumantes. Vinícius analisa também a colheita da uva. Bom, na realidade a Estação Experimental de Videira ela trabalha principalmente com uva, vinho e também com fruta de caroço, né? Focado em pêssego e ameixa. E na parte de uva, temos alguns sistemas para evitar o declínio da videira que estão sendo utilizados e já preconizados, como a utilização de camalhão, a utilização também de cobertura plástica para as parreiras, que está funcionando muito bem, diminuindo os tratamentos fitossanitários. E na parte enológica, uma tendência que a estação está pesquisando agora é a parte de sucos de uva, né, utilizando algumas novas variedades, além das tradicionais, Isabel e Bordeaux, e também a parte de espumantes, focando tanto para os métodos Champenoise, que é um método que exige pouco investimento inicial para a produção, que pode ser feito inclusive numa pequena propriedade agrícola, até também os espumantes por métodos Asti e Charmat, que daí necessita um investimento inicial maior, mas um custo de produto mais baixo. A tendência da estação agora é continuar corroborando a pesquisa na parte de sucos, continuar também com as variedades que estamos tentando, algumas variedades italianas, são 36 em 4 unidades, que já vislumbramos alguns bons resultados com as variedades como a Rebo, que é uma variedade lançada pela Itália. Temos alguns bons produtos também com Vermentino, entre outras variedades que estão despontando aí e que provavelmente comecem a ser indicadas em breve para o nosso vinicultor e viticultor começar a introduzir nas propriedades. Com relação ao espumante que você falou, tem, Vinícius, alguma polêmica em torno do nome espumante? Parece que o Rio Grande do Sul quer restringir o uso desse nome apenas aos gaúchos. Na realidade, o que existe é com relação à nomenclatura do espumante de Niágara, porque existe uma normativa que menciona que para ter a denominação de espumante, ele tem que ser feito com uvas viníferas. E no caso da uva Niágara, é uma uva americana, né? Uma Vitis labrusca. Então isso, existe um conflito com relação à nomenclatura do espumante de Niágara, mas que ainda não foi resolvido. Inclusive a IPAGRE, a Câmara Setorial da Uva e do Vinho de Santa Catarina, está trabalhando em prol disso, de solucionarmos da melhor forma possível, inclusive com o apoio do Rosier, que é o atual gerente da estação, o cargo qual eu estarei assumindo o ano que vem. Então a ideia é defender o produtor para que possa utilizar o nome espumante também em Santa Catarina. Ah, com certeza, até porque o espumante de Niágara, a quantidade, o volume é muito pequeno, que não de forma alguma entra em, digamos, em conflito com o espumante gaúcho, né? E a mudança da nomenclatura na realidade provocaria uma certa rejeição de mercado, porque o consumidor já sabe o que é uma cidra, o que é um espumante, o que é um filtrado, né? No momento que tu mudar essa nomenclatura, acredito que a rejeição do consumidor deva ser grande e acabe talvez inibindo um possível mercado em expansão. Com relação à última safra da uva, que avaliação a estação faz? A safra 2013, tivemos bastante problemas, mais em 2012, com geadas tardias, com um pouco de granizo, né? E para a região de Videira, a gente teve uma safra bastante chuvosa, o que prejudicou um pouco a qualidade da uva em si. Bem o oposto da safra passada, que foi uma safra excepcional, podemos dizer que uma das melhores safras dos últimos 10 anos, talvez. Esperamos que esse ano, nossa próxima safra de 2014, venha a se igualar a 2012, que reduza a chuva, que não dê mais problemas de intempéries, como granizo e geada tardia. A colheita começa quando? Colheita escalonada por região de Santa Catarina, mas desde janeiro, já mais a oeste, começa a ser colhida a uva. A região de Videira começa em torno de fevereiro e março, e as regiões de altitude, como São Joaquim, Água Doce, Campos Novos, março, abril, a colheita da uva. Com relação à altitude, os vinhos finos de altitude, já se definiu alguma variedade, alguma cultivar daquelas testadas vindas da Itália? Na realidade, os vinhos finos de altitude eu acho que já se consolidaram, né, como produtos de excelente qualidade que a gente tem visto, mas o que a gente tem mais percebido é que continuam apostando nas tradicionais, como a Chardonnay, a Cabernet Sauvignon, a Merlot. Acredito que posteriormente deva ser sim introduzida algumas variedades diferenciadas, mas até o momento o pessoal está apostando mais nas tradicionais, inclusive a Pinot Noir tem apresentado bons resultados também. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o químico industrial Vinícius Cagliari, gerente da Estação Experimental de Videira. Fique ligado no Panorama Regional. Merenda escolar. Para se conseguir um bom índice de qualidade e confiabilidade, Lages, município de Lages, está inserida no programa Agricultura Familiar com a participação de cerca de 100 produtores rurais que fornecem os produtos perecíveis para a merenda escolar. Os agricultores fazem parte de várias cooperativas na região serrana, como Acro, Cossier e Ecosserra. São fornecidos aproximadamente 30 produtos, que são cereais, frutas, verduras, e onde a entrega é feita semanalmente, sempre nas segundas-feiras, e a distribuição nas escolas acontece no dia seguinte, garantindo assim que as unidades tenham produtos frescos para oferecer aos alunos. São servidas cerca de 30 mil refeições diárias em toda a rede municipal. O programa estabelece então um cronograma onde tem a elaboração de um cardápio nas escolas que tem que seguir a legislação do governo federal através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O controle de qualidade é feito por inspeções nas unidades através de orientação às cozinheiras e curso também de qualificação. Sempre, sempre com cuidado, seguindo todas as normas para que os alunos tenham a segurança alimentar desejada. Hamilton Weber Xavier, Chicão, e paga a região de Lares para o programa Panorama Agrícola.